Hoje é uma data muito especial. Dia em que todos os corações estão mais sensíveis ao amor. Quero hoje demonstrar que meu coração está todo ocupado com a sua presença. Minha vida, meu querer, meus desejos e a minha felicidade giram em torno de você e de tudo de maravilhoso que quero para a nossa vida. Ah, como é bom ter você como meu namorado. Eu sinto uma imensa felicidade quando estou com você. É como se, de repente, o mundo inteiro nos pertencesse. Como se tudo à nossa volta fosse apenas uma página da nossa história. Por isso, é que neste instante, quero dizer-lhe sem medo de errar que eu te amo e te desejo neste dia tão lindo a mais intensa felicidade que alguém pode sentir. Você é muito especial para mim. Feliz Dia dos Namorados, meu amor. Beijos.